andrecedesmoral.com.br. Deixa comigo. Fede, mas é que me derreto. Quando eu vou pro banheiro, te pego no chuveiro. Pra passar shampoo, água caindo na cabeça. Despertando um novo prazer. A festa vamos fazer. Vai ser de enlouquecer. Você, porra, cachetou. Todo mundo tá fazendo movimento. Você, porra, cachetou. Todo mundo tá fazendo movimento. Levante a mãozinha e vá. Essa é a hora, hein? Um, dois, vem comigo no balanço que eu gosto. Vai! Passa a mão no cabelo, a mão no cabelo. A mão no cabelo, a mão no cabelo. Shampoo. Passa a mão no cabelo.